520, autorizado nível final 150. Voo da presente direto, Alfa Romeo 363. Beleza, Alfa Romeo 363 na proa no 150, autorizado 3520. Puro 994, passa 160, chame o centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Puro 994. This 587 airborne at 14, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. On board 14 and check frequency 119 at decimal 8. Approach, from the Sierra 587. It's 587, climbing my tank, flight level 280, dial departure. Climbing my tank, flight level 280, dial departure, from the Sierra 587. Portugal 024, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees with 10 knots. Line up and take off runway 10, Bravo. Sucatron 78, desse mantém a 3000 pés. Vou dar presente direto via Salvador. Ajuste 1012. Aguarde o procedimento RDB da pista 17. Tower, any word on that clearance for ATN 731? 731, go ahead. Yeah, I just wanted to check, see if we had our clearance for 731, you were going to look. Roger, no, we have nothing. The air information said that they were filling out your flight plan. Okay, thanks. 896, passa nível 140, chama o centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2085, voo no 896, até bom dia. Bom dia. 587, Salvador Control. Go ahead. Fly direct to dial. Fly direct to dial position, Alpha Romeo Sierra 57. 3520, chame agora o centro, na frequência 12545, antena 12685. 024 airborne at 19, air call departure 119 or decimal 8, have a good flight. 119 airborne, call 024, 119, obrigado. Salvador approaching, 119 airborne, call 024 airborne now, with you. Portugal 024, Clive maintain flight level 370 on Puka departure. Bartolet. Contact now, receive center on 125 decimal 1, enable 133 decimal 25. 125 decimal 1, consent. 125 decimal 1. 125 decimal 1, thank you, have a good night, and 587. Portugal 024, Clive maintain flight level 350 restrict. 350 restrict, Portugal 024. 178, desse mantenha 2000. Agora vou ir direto para o NDB Salvador, autorizado afastamento, procedimento NDB da 17 autorizado. Afirmativo, para 2000 pés, autorizado afastamento, procedimento NDB pista 17, no azul 4178. Sport 731, this is Salvador Tower. Zero 024, taxi level 140, contact Recife, 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. 125, 45, 126, 85, and 4-4, 6-4, permission, obrigado. bloqueio do rádio farol, iniciando afastamento NDB para 17 azul, 4178. Sim, informe final. Chamada no final, obrigado. Autorizado, autorizado, reparte ao terminal. Azul 41178, chame Torre Salvador na frequência 118.62. 18.6, obrigado, boa noite. Torre Salvador, Azul 41178, de base, curva base para final do procedimento NDB para pista 17. Sente Azul 41178 avistado, livre pouso na 17, vento 120 graus com 89, altímetro no 012. Ativo de pouso da 17 azul 4178. 14178, solo aos 38, livre à esquerda, táxi via Lima e pátio principal, pátio 3, posição número 3. Lima, pátio principal, pátio 3, posição número 3, rua azul, 4, 178. Pátio 3, posição número 3. Tower ATN 731. Go ahead. Yes, sir. Any chance of our clearance for us? Roger. I've been informed that since the runway will be closed until 0600, we should have your plan at 0530. 0530. Okay, so, okie doke. Do Webjet Whisky Juliette Papa. Tá, prossiga. Juliette Papa no Paito 3, solicita autorização de rebote para a ponte número 3. Sente, aguarde o Juliette Papa. Para a nossa escuta.